Eles estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos, aos que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós, sem que o saibais, já que os Espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Começa agora o programa Visão Espírita, o nosso encontro semanal pelas asas do pensamento. Que estejamos unidos pelas elevadas vibrações do amor e da fraternidade. Boa noite a você, companheiro e companheira nessa jornada terrena. É com grande alegria que iniciamos o programa Visão Espírita de hoje. Que sejamos unidos pelas elevadas vibrações de amor e da fraternidade. Meu nome é Sérgio Aguiar, esse é o programa de número 226 e hoje é dia 7 de agosto de 2019. Agora, pontualmente, são 20 horas e 1 minuto dessa noite estrelada de quarta-feira. Falamos aqui ao vivo, direto do estúdio da União Rádio Web, na cidade de Piracicaba, interior do estado de São Paulo. Hoje teremos a participação do Álvaro Augusto Vargas e da Marina Jevartoski. Falei seu nome correto, Marina? Jevartoski. Parabéns. Legal. No programa Visão Espírita, discutimos temas como a relação entre o mundo físico e o mundo espiritual, a influência que os espíritos exercem sobre os acontecimentos da vida, a importância do estudo, do autoconhecimento e, sobretudo, da reforma de conduta com base nos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina dos espíritos codificada por Allan Kardec. Você que está nos ouvindo, participe, envie suas dúvidas ou seus comentários pela internet no endereço facebook.com/uniãoradioweb. Deixe seu recado, faça a sua pergunta, pois a sua participação é muito importante. Hoje nós temos aqui duas datas importantes. A primeira foi na segunda-feira, o Dia Nacional da Saúde. Podemos considerar que é a Semana da Saúde. E no dia 1 de agosto, em Paris, França, Allan Kardec lança o livro O Céu e o Inferno, que foi a quarta obra da codificação espírita. Hoje o tema está bastante interessante. Nós vamos falar com o Álvaro, com a Marina, sobre conflitos conjugais. Boa noite, Álvaro. Boa noite a todos. A satisfação estarmos todos aqui reunidos. E o tema realmente que nós vamos estudar é um tema interessante, porque todos nós temos famílias, né? E vivemos um momento muito delicado na nossa sociedade, quando essa análise da família, nos seus múltiplos aspectos, é relevante na ótica espírita, claro, ótica espírita cristã. Tenho uma satisfação muito grande estarmos unidos e vamos, na sequência, deixar a Marina e o Sérgio fazer os comentários da noite. Boa noite, Marina. Boa noite. Boa Seja noite bem-vinda. A todos. Obrigada pelo convite novamente. Boa noite a todos os ouvintes, né? E que nós possamos conseguir nessa noite atender, né, as expectativas dos ouvintes com relação ao tema. É, pelo que nós já discutimos aqui fora do ar, vamos bater uma DR aqui nós três. De repente até incluir o Guilherme na jogada aqui, né? Essa DR está muito em moda, né? É verdade. Mas a DR bem fraterna e bem cristã. Né? Ótimo. Eu vou começar já com a primeira pergunta, Álvaro. Como que a gente pode analisar essa questão dos conflitos conjugais? É interessante, na visão espírita, a gente entende que nós somos almas, né, espíritos imortais, estamos aqui... É uma experiência na matéria, mas que nós, na verdade nosso mundo é um mundo espiritual. E nós aqui estamos muitas vezes repetindo uma situação que já existiu no termo de formação familiar, porque a Terra é um planeta de provas e expiação, E a Terra é uma grande escola e nem sempre nós somos bons alunos. Quando a gente nota um casamento mais estruturado, a gente vê que aquele casal que vive em harmonia talvez esteja repetindo pela terceira vez essa experiência, ou quarta vez, para que tenha realmente sucesso. Então nós aqui nos aproximamos até pelas nossas energias, né, aquela sensação de vazio, encontra aquela alma que preenche aquele vazio e tem essa aproximação. Então, mais do que o encontro, a gente costuma entender que, na maioria das vezes, é um reencontro que se estabelece entre afinidades, interesses ou até reparações que fazem necessidade dentro da visão da Terra como planeta de provas e expiação. Né, Marina? É verdade. E para lembrar, né, a importância do tema, quando Kardec perguntou aos espíritos a respeito dos laços de família, se eles se afrouxassem, o que poderia acontecer, né? E ele coloca, os espíritos respondem, que é uma recrudescência do egoísmo. Então, tamanho é a importância do tema, né? Família, casamento, que são indissociáveis. É a família, é o tijolinho que constrói o muro social, né? Uma nação, a família é muito importante. Você tem ali, porque o educandário humano, ele prepara o jovem no aspecto intelectual. Mas a questão da ética, da moral, do respeito e até a própria religiosidade é dentro do ambiente do lar que isso realmente é colocado. Então a família é fundamental na formação do indivíduo, na formação do homem de amanhã. E qualquer trincado, qualquer rachadura que acontece na estrutura familiar, realmente isso tem um ônus muito grande para as pessoas. Marina, que é psicóloga, né? Ela vê muitos casos de pessoas, a gente vai lendo na literatura, você pode complementar, pessoas de uma idade mais madura, que começa a ter problemas de depressão e outros problemas emocionais, às vezes é um reflexo de questões lá da infância que não tiveram realmente uma estrutura familiar adequada e vai se refletir mais tarde numa idade adulta. Então, assim, a formação da família, uma família cristã, a gente vê como fundamental, né, Marina? É. E tem espíritos também como Humberto Mariotti, né, nos livros do Divaldo, que diz que a família é o primeiro sinal de progresso da humanidade, da civilização. Beleza. Então, veja como marca o início da civilização, a construção da família, né? Então é muito importante isso, porque civilização... Muito legal. Álvaro, você falou a questão do reencontro, né? E eu acho que também seria interessante a gente falar um pouco sobre a formação da família, que categorias de espíritos, que tipos de relacionamentos a gente pode encontrar no seio familiar. Você tem aqui, a gente está na erraticidade do mundo espiritual e observa que nós temos a população terrena hoje com 7,7 bilhões de almas encarnadas e, de acordo com as informações das obras espíritas, nós temos o total do planeta em torno de 30 bilhões. Então, nós temos uma população espiritual muito grande, né? Quase 3 vezes o que está encarnado. Então, nós ficamos mais tempo na erraticidade do que aqui, estudando, nos preparando. E, claro, qual o projeto mais importante da nossa existência aqui na Terra? É a formação da família. Então, nós nos preparamos para isso. E o casamento aqui, o relacionamento afetivo do casal, ele guarda ligações com a própria educandário. O que é a Terra? Educandário de provas e expiação. Então, nossas famílias também é um reflexo das provas e expiações que temos que passar. Temos, então, presente na família pessoas que se afinizam, pessoas que não têm tanta afinidade ou até têm sintonia pelo lado avesso da sintonia, né? Criando uma sintonia de, às vezes, agressão mútua, esse tipo de situação. Tem, posso falar? Claro. Você perguntou do relacionamento afetivo na erraticidade. Se nós lembrarmos, né, que o afeto é um componente da alma, né, Ele vai estar presente em todo lugar que tiver o Espírito, né? Onde estiver. Onde nós estivermos, né? O afeto é uma das características do psiquismo, né? E ele não está na matéria, né, Álvaro? Ele está na alma, está no Espírito. Então, muitos críticos do Espiritismo, às vezes, mencionam a questão da reencarnação como sendo uma destruidora de relacionamentos. E você está exatamente explorando que é exatamente o contrário. O contrário, né? Existe uma continuidade e através das diversas encarnações, nós vamos aí estreitando os laços e não diluindo laços. A pluralidade da existência, que é a reencarnação, é uma lógica tão bela do amor de Deus para conosco, porque a visão que tem algumas religiões, né, de que só tem uma encarnação, só uma existência aqui na Terra, a pessoa vai para o céu, o outro vai para o inferno. Isso sim que é a separação da família, a destruição da família é isso. Então, imagina, eu ia muito a São Paulo nas reuniões da USE, União das Sociedades Espíritas, onde existia, já não existe mais, o Carandiru, que foi demolido. Mas ia muito domingo lá para as reuniões, quando ainda existia. Mas meu coração ficava apertado quando eu passava ali naquelas filas quilométricas daquelas mães com as sacolas, levando para os seus filhos. Para a sociedade, muitos daqueles eram criminosos, contumazes, que não teriam nenhuma... como feras, né? Trancada como uma jaula. Mas para a mãe, era o filhinho querido que ela estava visitando. Como negar esse amor? Então, se a pessoa faz um crime terrível e bárbaro e vai para o inferno, na visão de algumas igrejas, isso é separação. E já nós espíritas, não. Não, vai ter chance. Não existe pecado irremissível. A parábola de Jesus, quando fala que o pastor vai em busca da ovelha desgarrada e diz, nenhuma ovelha do meu rebanho se perderá. Então, a pluralidade das existências é a consistência do amor eterno, dos laços de amor que não se dissolvem. Então, não existe essa questão da separação da família, né? E você menciona também, em função da pluralidade, um revezamento, então, na Terra, né? Nós temos aí um conjunto de espíritos encarnados e outros tantos espíritos desencarnados aguardando a sua chance aqui. E muitos deles, como a Marina estava mencionando, mantendo relações afetivas conosco. Isso, e, dando suporte, né? E muitas vezes a gente sente, nós, né? É verdade. A gente olha para o céu, às vezes a gente sente uma saudade de alguma coisa que a gente não sabe de onde vem. Eu gosto muito de pensar também que a reencarnação é a porta aberta que Deus deixa sempre para a gente poder refazer, né? Os equívocos e refazer a lição. É o reset, né? É. Resetar. É. Na linguagem dos jovens, né? O recomeço. É muito bonito você saber, como diz no Livro dos Espíritos, né? Você, aquele trabalhador que chega no final do dia, tem dia que acontece isso, né? Nossa, esse dia foi perdido. Não consegui fazer nada direito. Assim também, às vezes, é uma encarnação. A pessoa vai olhar para trás, chega a uma certa idade e fala, nossa, essa vida minha foi uma vida de dissipações, eu não fiz nada, mas Deus é Pai, vai me dar uma oportunidade de voltar e recomeçar novamente como o trabalhador que perdeu o dia, vai dormir e recomeça a outra jornada de trabalho. É o sol brilhando novamente, né? É o sol brilhando novamente. Então, a reencarnação é a justiça divina, né? É interessante até no ponto, óbvio, que você colocou, a gente ganha um fôlego quando há o desencarne. E nesse fôlego, um pouco mais de abertura nos é dada até para conhecer a intenção de algumas pessoas que agiram conosco e eventualmente... Eu coloco isso muito porque muitas vezes nós ficamos chateados com o que a gente acha que a pessoa fez, não com o que ela fez de verdade. E quando a gente tem essa chance desse tempo no plano astral, nós vamos ter essa oportunidade de eventualmente conhecer as reais intenções. E aí o perdão pode acontecer de maneira imediata. A gente tem alguns filtros de baixa autoestima, uma série de filtros que faz com que nós eventualmente coloquemos intenções nas pessoas. O Serginho está levantando um ponto interessante E a gente vê nas obras espíritas, se perguntassem a pessoa que desencarnou, que está lá no mundo espiritual hoje, e tivesse chance de estar conversando conosco aqui na rádio, e perguntássemos para ele, de tudo da Terra, o que, que você mais lastima? E a resposta quase que todos é a mesma, o tempo perdido. Porque nós ainda temos muito longe de compreender a importância da reencarnação, essa bênção que Deus nos dá, essa maravilha da vida, né? E não saber valorizar as oportunidades que o Pai nos oferece, de aproveitar o tempo. Nós discutimos muita bobagem, né? Eu tinha um amigo meu, o compadre Jonas, e ele era muito engraçado. Ele não era espírita, não. Mas eu conversava, porque era muito jovem, eu gostava de bater um papo com o compadre Jonas, e ele falava para mim, olha, falando para mim, eu era jovem ainda, era ele doido que eu casasse com as filhas dele, mas depois eu casei com outra, né? Mas tinha as filhas. Aí eu falava, ah, não, a gente tem que casar, falava para mim, tô sabendo, né? Estava interessado, ele estava interessado. Ele falou assim, a gente tem que casar, a gente tem alguém, nem que seja para discutir, não pode ficar de solidão, Deus me livre. Tem que ter alguém junto, nem que seja para discutir. Veja, a família e o casamento em todas as conversas, né? Sempre. Sempre interessante, mas vamos lá. Você falou, Marina falou um pouquinho também sobre a questão da importância da formação familiar. Podemos entender que existe de alguma forma um tipo de programação anterior para a formação da família? Podemos assumir que existe aí um arranjo, né? Não um arranjo dos arranjos terrenos, mas um arranjo no plano astral, Marina? Comenta um pouco isso para a gente. Com certeza, né? Tamanha importância que é uma encarnação, não deixaria de ter uma programação, né? Então, é obviamente que essa programação vai de acordo com a compreensão do espírito, seu grau evolutivo e tudo mais. Vai desde aquele espírito mais maduro, que consegue ter mais autonomia, até aqueles que, em não compreendendo as coisas como são, o plano de Deus, não enxergando, não tendo uma visão melhor, ele precisa ser auxiliado. E muitas vezes, dirigido mesmo, compulsoriamente, como nós chamamos, que são as encarnações onde ele não sabe escolher o que é melhor. Né? Como a criança, se ela for escolher o que é melhor, nem sempre ou é de verdade. Então, o amor divino se expressa em tudo. E aí tem aqueles outros que ficam lá, dentre eles tem já os que estão mais maduros e colaboram com os que não estão, né? Então, colocando para a gente, inclusive, o que seria melhor naquela situação, que às vezes a gente não distingue. Então, é muito importante nós sabermos disso, né? Que nós temos, sim, um preparo, um cuidado, como todos os projetos aqui na Terra, nós, que tem valor, nós programamos, né? Que bom. E às vezes pode acontecer, então, de haver essa programação para que os pais da existência atual recebam aí eventuais espíritos que tiveram algum tipo de problema. Sendo o casamento, né, a família, um passo importante da humanidade, é muito mais ainda o casamento é programado, né? E até porque no seio da família que a gente recebe outros espíritos, a partir da ligação do casal, outros espíritos para compor toda essa riqueza de aprendizado que é a encarnação. Você está tocando num ponto importante, Marina, que eu acho que é bom a gente explorar. Nessa programação anterior, muitas vezes, então, o casal já combina de receber os filhos, vamos colocar entre aspas, problemáticos. Até para a gente, para aquele que está nos ouvindo, saber. Poxa, então, esse filho problemático eu aceitei ter, não foi uma coisa fortuita, não foi uma cruz que estão colocando para eu carregar. Principalmente os problemáticos. Deus jamais colocaria nas mãos despreparadas um filho problemático, né? Nós sabemos que criar filhos sem problemas é difícil, né, Álvaro? O Álvaro pode falar de cadeira porque os teve em abundância. Não se furtoa. Mas é difícil pelas vicissitudes da vida material, né? Imagine então os filhos problemas. Com certeza que os pais se conscientizem disso e se sintam amparados. Nenhum. A gente vê, igual a Marina mencionou, a importância da família. O casamento é a decisão mais importante da nossa vida. Mais importante do que a vida profissional, se vai ser médico, engenheiro, encanador, policial. Porque você vai viver com alguém. A intimidade, toda uma existência, porque ninguém casa para separar no outro dia, né? Pode ser até acontecer, mas a ideia inicial é ficarem juntos, né? Então, você toma uma decisão tão importante, claro que tem uma programação inflexível, como a Marina mencionou, pelo nosso nível evolutivo, né? Mas quanto mais evoluído é aquela alma, aquele espírito, mais complexo é aquele processo de reencarnação. E é uma chance muito boa das reparações, né, Marina? É. Das reparações. As pessoas nós prejudicamos de alguma forma ou outra, né? E renasce na família, né? Porque você pega um indivíduo no passado que tirou a vida um do outro, né? Um duelo, uma coisa assim. Você destruiu uma vida. Agora você dá um corpo físico, você dá o filho renasce daquela família. Isso, às vezes, gera um pouco de problema, né? Porque antigos inimigos se encontram agora com a roupa de pai e filho, de filha e mãe, às vezes eram rivais, e agora tem aqueles Mas problemas. É a grande oportunidade, porque muitos dos erros nós cometemos quando somos imaturos. É. E aí, vivendo um pouco mais, a gente se arrepende, e se houver oportunidade, a gente deixa de sofrer. E faz toda a diferença quando a gente... Quando a gente acha que está sendo castigado, isso, no meu ponto de vista, desperta a nossa rebeldia. Mas aquela rebeldia sem causa. Sabe o rebelde sem causa? Que tem é chato, essa fase, né? Também. Agora, quando a gente entende essa formação, da forma como vocês estão falando, há que haver aí um consolo naquele que nos ouve. Falar, então tem aí uma combinação prévia, tem um espírito que eventualmente houve um desacerto lá atrás, a gente tem a oportunidade dentro do seio familiar de ajustar isso. Há que haver esse consolo para aquele que nos ouve. E Álvaro, o que é analisado quando a gente faz esse tipo de planejamento no plano maior? O que o plano espiritual leva em consideração? Olha, vai sempre analisar o quanto nós já avançamos na escalada intelectual, na escalada moral. O quanto nós estudamos as encarnações passadas, os nossos equívocos. A Terra como uma escola, um educandário, o aluno que se preparou, avançou um pouco mais em algumas encarnações, ele vai ter mais experiências cada vez mais complexas. Então, a gente não pode imaginar facilidades, né? A gente imagina o primeiro ano na escola de física, né? Vai estudar física, depois o segundo ano, cada vez vão ficando mais complexas as equações, assim também as nossas encarnações. Então, é analisado o que nós vamos aprender nessa encarnação, se a gente avançou muito no aspecto intelectual, talvez uma dedicada mais nas questões dos sentimentos, para não haver um desbalance da inteligência e do sentimento, e a questão dos compromissos que nós assumimos. Hoje a humanidade está muito mais evoluída. Mas você vê a história da humanidade, é uma história de guerras, de lutas, de desavenças. E nós temos ainda reparações a serem feitas, igual mencionamos anteriormente. Então é toda uma análise que é feita da possibilidade desse reencontro daquela família, o homem e a mulher se reencontrarem. Se um deve alguma coisa, a outra vão estarem juntos. E os filhos que vão vir nesse casal. Agora, os filhos sempre, se existe uma organização, uma reunião no mundo espiritual, você está junto, aquela família montada no mundo espiritual, até para se preparar, se adaptar para viverem juntos aqui na Terra. E aí vai realmente, os filhos vêm. Então é interessante que as pessoas não têm tanta limitação de filhos, né? Porque você faz um projeto e chega aqui a pessoa amarela... Eu e Marina tivemos uma prole grande, né? E eu contribuí também, ainda mais, quando morei na Itália há alguns anos. E a Itália faz tempo que já tem... Eles têm poucos filhos, né? Procuram ter poucos filhos. E morei numa cidade muito pequenininha, que a maioria tinha um filho, alguns não queriam filhos. E eu tinha 3, eu era a cigana da cidade. A cigana. E aí, mas influenciei, acabamos influenciando, eu acredito muito pelo nosso pensamento espírita, sempre alegre, confiante. E a freira e o padre usavam-nos, eu e meu marido, como exemplo. E aí, quando eu vim embora, continuei comunicando com eles. Chegaram a ter 4 filhos, nossa, os que moravam lá. Então, eu deixei minha parte isso, também. Isso não é nem influência, é inspiração. Inspiração. Mas a constituição da família, eu acho ela muito importante. Eu dou graças a Deus ter conhecido o espiritismo ainda relativamente jovem, aos 22 anos. E eu trabalhava na Mocidade Espírita, né? Dirigia a Mocidade, ele estudava bastante espiritismo. E eu vi a necessidade da reencarnação, né? E eu acho interessante que o casal converse, né? A questão do número de filhos, né? Então aí eu tive 4 filhos, 2 casais, né? E até alguma década atrás tinha sugerido minha esposa adotar mais um pouco também, né? Mas ela não, não tá bom. Porque eu falei assim, eu vou adotar, quem vai criar sou eu, né? Você vai sumir. E é verdade, quem assume mais. Então eu falei, não, realmente o trabalho, 90%, acaba sendo da mãe mesmo, né? Tem que reconhecer isso aí. Exatamente. Um pouco de humor também aqui, mas não pode, não precisa considerar, então, um casamento como um castigo dos céus, né? Não. Ok. Então vamos lá. Olhando esse aspecto que nós tocamos, a pergunta que vem agora é a seguinte: a gente sempre casa com a alma que a gente escolheu na erraticidade? Ou isso pode mudar? Pode mudar. No Livro dos Espíritos fala que pode mudar, porque nós, quando tomamos conhecimento das verdades na vida espírita, espiritual, na erraticidade, a nossa visão se alarga, nós nos enchemos de vontade de fazer melhor. Mas quando nós estamos aqui, a matéria tem grande influência sobre nós e nos obnubila um pouco o pensamento. E aí a gente acaba, muitas vezes, escolhendo pelas expressões da matéria e não dos sentimentos. Mas a vida tem sempre seu plano B. Por quê? Porque o pensamento é energia e atrai. Atrai também as provas, outras, o plano B, na medida que a gente precisa. E esquecendo tudo isso, nós estamos sempre aprendendo com as escolhas que fazemos. Então, estamos aprendendo a escolher também. Se lá escolhemos pelo sentimento emocional, aqui a gente escolhe e depois tem que responder pelas escolhas, né? Aí talvez venham os casamentos que não são tão ajustáveis, porque depois, passado o encantamento da matéria, nós sentimos que estamos meio fora da... Então, no nosso nível evolutivo, né, Marina? A gente não é assim tão rigoroso, né? Porque, embora exista uma repetição no relacionamento, a pessoa às vezes vai ter 4, 5, 6, 7 vezes, não sei quantas, o mesmo casal se formando, né? Uhum. Mas acontece que você falou mesmo, acontece a pessoa... O José chega aqui, era para casar com a Maria, mas se encantou com a... Pela beleza da Josefina. Então, a Josefina tão engraçadinha, ou vice-versa, enfim. Essas coisas vão acontecer. O mais importante é que seja uma pessoa digna, que seja um bom pai, uma boa mãe, pessoas éticas, honestas, e cumpram o projeto, o plano B, que realmente não precisa ser tão perfeito assim. Então, a pessoa pode ser feliz, a gente precisa... complicar muito, né? Agora nosso conselho, então, já que os espíritos explicam que a matéria acaba influenciando e mudando, é a gente priorizar mesmo os sentimentos, né, Sérgio? Eu, quando era mais nova e tinha compreensão de mais novinha, de adolescente, eu entendia que estava tudo programado e que meu príncipe encantado ia aparecer como deveria. Num cavalo branco. É, apareceu. Apareceu. Não, porque eu acreditei. Na verdade, eu privilegiava os sentimentos. E eu cuidei nessa busca de que fosse os sentimentos. E realmente fui muito feliz. Que bom. Hoje sou viúva, mas fui muito feliz. É, eu vou pegar e vou fazer uma brincadeira em cima de uma coisa que você falou, nessa questão da atratividade eventual, pelo que a gente vibra. É, tem pessoas que às vezes se colocam como tendo, eu vou colocar entre aspas agora, dedinho podre, né? É. Porque são escolhas que eventualmente a pessoa escolhe e não dá certo, não acaba não conseguindo ficar muito tempo. Explica um pouco mais, o que que essa pessoa, que tipo de reflexão aí você provoca para essa pessoa hoje? Que está com o dedinho podre, que está eventualmente escolhendo errado, que não está conseguindo ficar num relacionamento muito tempo. Uhum. Deixa eu ver se eu entendi bem a sua... Existem escolhas que a gente acha que foram erradas, mas não foram, né, Sérgio? Porque dentro dos tipos de casamento, não sei se você depois vai abordar, com certeza, nós temos os casamentos difíceis mesmo. Quando eu falei do meu, ele foi um casamento feliz. Mas dentro dos tipos de casamento, tem os casamentos difíceis mesmo, expiatórios. Mas existe sempre uma lição. A gente não atingiu o que a gente queria. Para o nosso entendimento, mas para o entendimento divino, todo aquele sofrimento, ele teve seu lugar, sim. Que a gente recebe o que precisa, não exato. O que quer. Exato. Agora, depois, em se percebendo o sofrimento, refazer a vida, um outro relacionamento, ou se houver condições com mais maturidade de melhorar esse atual, que não foi tão bom no início, é um campo aberto. Né? É um campo aberto. Eu vou pular para uma outra pergunta agora, Álvaro. E essa questão de alma gêmea, que a gente às vezes vê as pessoas falando, às vezes está já num relacionamento, reencontra alguém, ou aquela pessoa que fica inquieta, procurando, buscando, essa questão de alma gêmea. Fala um pouco pra gente disso. Olha, a Marina explicou bem ali a questão do relacionamento. E a alma gêmea, na verdade, isso é uma desculpa, né? Você tem uma sintonia maior ou menor com alguém, mas não existe a questão da alma gêmea. Eu me lembro um caso que o Divaldo Pereira Franco contou sobre esse assunto, muito interessante, onde um sujeito de idade, já um senhor casado, ele procura o Divaldo e diz que queria fazer um pedido para o Bezerra de Menezes, que o Bezerra de Menezes pudesse desencarnar a mulher dele, para ele poder encontrar com a alma gêmea, nossa, se casar, e a mulher poderia nascer como filhinha dos dois. Aí o Divaldo falou, eu não vou nem levar isso para o mentor, imagina, uma coisa absurda desse, né? Mas que passou uns dias, o Bezerra de Menezes, em espírito, apareceu para o Divaldo e falou, olha, tem um recado aqui para aquele senhor que te procurou. Fala para ele que nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos desencarná-lo. e essa alma gêmea dele vai se casar e ele renasce então com o filho dela. E vão ficar juntos. Aí, não gostou. Aí Vivaldo levou. Imagina se ele voltou sendo espírita. Não. É porque é fácil a gente projetar coisa para os outros, né? Mas quando é nossa vez... Mas não, o Serginho, não tem... Esse conceito de alma gêmea é sempre uma... O homem busca uma desculpa para fugir das suas responsabilidades. Porque tem aquela aproximação, aquela paixão, um monte de amor no início, depois vem a realidade dos desafios que a vida apresenta, né? E aí aquelas ilusões que haviam antes daquele namoro, daquele relacionamento, ele às vezes não se sustenta. E a pessoa do primeiro embate já acha que aquela alma gêmea não é tão gêmea assim. É tão gêmea. Tem um trocadilho que o Richard Simonetti faz, que ele é um grande orador, né? E escritor espírita. Desencarnou recente. Ele fala assim que seguramente há algemas, não algemas. Almas gêmeas. Né? Ele diz que as almas que se unem para experiências e resgate são a maioria. Mas eu queria lembrar também que ele fala, Álvaro, que as pessoas, né, que experimentam afeto nas relações, respeito, conseguem isso, é natural e espontâneo que elas falem em almas gêmeas. Eu mesmo, quando eu me pego falando do meu marido, eu falo, ele foi minha alma gêmea. No sentido, não de uma alma criada para outra na eternidade, mas de almas que se entendem. Força de expressão. Força de expressão. Acho sim. E aí, e fica bem, porque quando a gente quer expressar um entendimento profundo, nas palavras que nós temos, fica difícil. A gente fala alma gêmea, fica tudo certo. Mas não existem duas almas criadas para a eternidade, porque haverá o dia em que todos nós nos quereremos com afeto e amor, sem ser o amor romântico, porque enquanto a gente fala de almas gêmeas, a gente entende o amor romântico. E na eternidade, na evolução, ele vai se emanar para com todos. É a humanidade. Por isso que ele não existe. A gente não quer tirar, né, esse aconchego gostoso, esse romantismo, porque eu entendo também que expressa para nós uma compreensão, uma afinidade tão grande. Mas nesse sentido, sim, enquanto nós vivemos o amor romântico, mas ele se transbordará depois para toda a humanidade, né? Falemos um pouco, acho que até aproveitando o seu lado psicóloga, Marina, existem pessoas que caminham buscando essa alma gêmea. Pessoas que se sentem incompletas, no jargão popular, buscando a tampa para a panela, né? Existe também essa situação de incompletude, mas aí a gente cai mais pela questão do auto-amor, pela pessoa dar o que ela precisa e não buscar em outras pessoas. Muitas vezes existe essa confusão também. Álvaro, e no caso de eu ter prejudicado alguém numa encarnação anterior, eu vou ter que passar pela mesma experiência? E até eu vou na pergunta, ter uma, quando eu falei sobre isso, a mulher, de maneira muito simpática, né, muito carinhosa, ela falou, quer dizer que se eu não conviver com ele, eu vou ter que casar com o traste de novo, né? Uma maneira muito carinhosa de chamar o marido, chamar, né, o marido. De traste. Como é que é isso? É tão complexo isso aí, porque nós temos que entender que na misericórdia divina, nem sempre, imediatamente, a gente vai colher os espinhos que nós semeamos, porque o que Deus espera de nós é a nossa transformação moral, nossa remissão para o bem, não nosso sofrimento, nossa dor. Então, ele se chama como débitos congelados. Tem questões nossas não resolvidas que transcendem os milênios, que nós ainda não saudamos esse débito perante a divindade. Eles esperam que, como diz o apóstolo Pedro, o amor cobra a multidão de pecados. A nossa transformação no bem, ela vai gradativamente desintegrando essas nódoas morais que impregnam na nossa alma. Então não tem que a gente passar a mesma experiência que eu provoquei para outro, desde que eu faça através da reparação, o amor, caridade, eu consiga reparar, fazer aquilo, devolver às pessoas ou à sociedade aquilo que eu fiz de ruim. Mas numa visão mais simples, aqueles desencontros do passado, a gente fica no mundo espiritual, se reencontra, se perdoa e se retempera novamente e busca aqui na Terra a repetir a experiência fracassada. Pode ser realmente, como eu mencionei antes, que essa experiência se repita várias vezes, até que haja aquela aproximação. Então, assim como no educandário terreno, o aluno fica reprovado e faz o quê? Repete o ano. Então a mulher vai ter que talvez ficar com aquele traste de novo mesmo. Com o traste outra vez. Então se você, se a mulher ou o homem não gosta da esposa, trate-a muito bem, com muito amor, para ser aprovado e não ter que repetir o mesmo ano outra vez. Mas não é uma regra assim que vai ser, eu estou falando com força de expressão, porque cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Tá? Então, é sempre analisado uma série de coisas em conjunto, mas se a gente fracassa numa prova, o problema todo quando nós fracassamos é que a repetição sempre chama agravada. Então, se a pessoa tinha uma situação e fracassa, é igual se a gente fosse, tivesse um terreno, fosse dar para alguém plantar, e o agricultor fosse preguiçoso. Ah, esse terreno eu não vou te dar mais, vou te dar um com mais pedra agora, porque você tá, não está sabendo aproveitar a oportunidade. Então, se um casal realmente não vive bem e não está aproveitando para se reconciliar, aí pode ser que na outra encarnação vão estar juntos com agravantes. E muitas vezes, né, Álvaro, eles até mudam os papéis. Para poder, se não conseguem nos mesmos papéis, eles mudam. Às vezes, pai, de marido filho. Vem filho. Porque, às vezes, mudando de papel, tem uma outra... Facilita. Olha a misericórdia divina, né? Desenvolve o amor numa outra nuance, num outro ângulo. Para ajudar, senão, muitas vezes, a gente não sai desse ciclo vicioso. Exatamente. De cair nos mesmos erros, né? O que é importante frisar é que, no relacionamento do casal, é que o amor, eu entendo o amor como uma ação que você não tem condicionamentos. Quem ama, ama, não espera reciprocidade, senão não é amor, é troca. Você vai amar, o homem vai amar a esposa vai amar o marido, ela ama incondicionalmente. Então, é interessante que o casal, eu vou tratar o fulano quando me trata bem. Não, peraí, você já virou negócio, um balcão de negócios? Não é assim. Então, se ama, ama. Então, você não ama, você está impondo condições. Né? Não, então, nós temos que aprender, você viu o nível que nós estamos, nós temos que aprender a amar. Porque se nós aprendermos a amar, nós vamos nos relacionar bem com todo mundo. Porque eu não estou esperando nada. Você vai dar um sorriso, mesmo que não tenha reciprocidade. Você vai ser gentil com a pessoa, mesmo que não haja também. E você vai amar, mesmo que não seja amado. Porque o amor é uma ação incondicional. Você ama. E falando um pouco de relação difícil, é uma coisa, então, até pelo que foi explicado, é uma coisa que a gente concordou, né, com o projeto reencarnatório. E o espírito tem condição de pedir alguma coisa mais suave, mais branda, Marina? Então, é aí que está. Pode tanto pedir mais branda, como pode pedir... Como muitas vezes pedem. Eles querem pagar rápido, o saldar rápido. E aí pedem acima das forças. Os espíritos é que falam, vai devagar com andor. Porque lá é diferente. Então, tem essa questão... Nós acabamos agindo lá como os jovens entusiasmados, né? Que acham que vão pagar o cartão de crédito de uma vez e, no fim, acaba ficando devendo muito tempo. Então, na verdade, são os espíritos, os mentores que abrandam os nossos desejos. Agora, haverá, pode haver em casos expiatórios, mais extremos, como o Álvaro disse, depois de muitas oportunidades, eles serem constrangidos a virem, sim. Mas aí, como foi dado muitas oportunidades, existe um certo constrangimento, sabe, Sérgio? Que aí existe um momento que é um basta. Mas, assim, não é a norma. A norma é nos dar tantas oportunidades quantas... Mas a gente já viu casos nos relatos dos romances espíritas que são recomendáveis, que existe sim. Eles pedem um abrandamento, mas daí não pode. Em outras circunstâncias, são os espíritos que aconselham o abrandamento. É porque às vezes a pessoa aqui na Terra fala, nossa, mas eu acho que eu não pedi isso, não. Não é possível que eu queria uma coisa dessa. Pediu mais até, mas e os espíritos, por bom senso, É que não deixaram. Você vai vendo, e tem muitas vezes, às vezes vai ver um destoamento muito grande do próprio casal, né? Uma diferença muito grande, mas tem que entender que ninguém está junto por acaso, né? Sempre existe a lei de ação e reação, né? E fala uma coisa, então. Quer dizer, então, que a formação da família, do jeito que a gente está ouvindo de vocês aí, é considerado o maior compromisso do espírito? Sim, porque a gente vai, é uma chance que a gente tem de reparar aquelas injustiças que nós cometemos na existência passada. É uma forma também de nós evoluirmos, porque você vai estar, você não evolui vivendo solitariamente, isolado. Para a gente evoluir, nós temos que interagir com outras pessoas. E o homem e a mulher se complementam, né? O homem tem umas virtudes, né? A mulher tem outras virtudes. E quando realmente existe essa ligação, essa aproximação, isso é possível. Vamos lembrar que, na sua infinita misericórdia, Deus nos dá condições a todos de reencarnar aqui, mesmo no mundo de provas e expiação, de sermos felizes. Nenhuma família é formada para desavenças, para brigas, para violência. Não foi esse o projeto reencarnatório, né, Marina? Não. O projeto reencarnatório é do amor, da fraternidade, da união, não da desunião. A desunião, quando existe, as violências, os desentendimentos, é a nossa imaturidade, a nossa falta de disciplina moral, disciplina mental, quando nós nos afastamos de Deus. E aí realmente acontece, a gente deixa levar pela animalidade, pelo egoísmo, aí dá esses problemas. Mas o abrandamento da nosso projeto reencarnatório sempre acontece, mas não pode ser também uma conivência com o mal, com a preguiça, né? Isso não pode acontecer. É a dosagem certa. A cruz que nós carregamos, ela está exatamente do tamanho do peso que nossos ombros podem suportar. Deus não vai dar uma cruz mais pesada. Se a gente está achando a cruz mais pesada, talvez seja faltando fé em Deus e fé em nós mesmos e disciplina, né, Marina? A tônica da família, se a gente esmiuçar, é o amor. As pessoas se buscam porque elas têm vontade, né, a ideia de um amor, de uma completude. A ausência da família também está no Livro dos Espíritos. É uma volta à vida animal, porque os animais, eles se procuram para reproduzir. Mas tem uma ausência desse afeto que dá sim, que é a família. A família se busca pelo afeto, porque se não existisse o afeto, nós poderíamos buscar só para a reprodução, mas aí seríamos mais um do reino animal. E os espíritos dizem, e existem animais que nos dão o exemplo de uma vida inteira juntos com um parceiro só. Então, veja, o Álvaro falou muito bem do egoísmo e tudo. Na família nós lidamos com as questões morais. Sem a família nós lidaríamos só com as materiais, sexuais. É importante a gente ter essa noção. A família não irá nunca desaparecer mais da Terra. Ela pode mudar, talvez, alguma conformação. Mas ela não vai desaparecer, porque ela foi o primeiro degrau para nos dar essa condição de seres humanos. Tem uma outra questão agora, e para você, Álvaro. Nós estamos falando da importância da família, falamos de reencontros. Então, existem reencontros. Quais são os principais tipos de reencontros que a gente vê aqui na Terra? Olha, o mais comum ainda é a questão de provas e expiação, que diz respeito ao próprio planeta, né? Então, a expiação geralmente são aquelas reencarnações que a Marina falou, compulsórias, onde a pessoa não tem condição nenhuma de decidir. Então, ela passa por uma experiência muito dolorosa, né? Prova geralmente é quando nós lá no mundo espiritual, muito bem organizados, nós nos achamos, né, o dono da cocada preta, que somos os bons, que estamos bem evangelizados, vai muito bem. Só que é fácil ser bom entre os bons no mundo espiritual. O difícil é ser bom aqui na Terra, onde predomina a maldade. Então nós vamos provar que realmente o Evangelho está bem inserido em nosso coração, na nossa maneira de pensar, na nossa forma de agir. Isso é provas. Então são casais que vão chegar, são casais, pessoas comuns, que já se prepararam, mas vão passar pela prova. Nós vamos realmente formar uma família e viver em harmonia? Eu posso dar um exemplo. Trabalhei muito tempo com crianças deficientes, né? Grandes deficiências. E o que a gente observou muito nesses anos todos eram os casais se separarem por não suportarem lidar. Os pais abandonavam as mães. Então, talvez fosse ou no campo da prova ou no campo da expiação, eles devessem cuidar daquela criança como uma prova mesmo. E alguns desertaram, né? Outros, às vezes, são casais que se entendem e se entendem tanto, mas um falece primeiro. Como no caso do meu relacionamento com meu marido. Ele partiu muito cedo, né? E aí, nós já soubemos, através mesmo das comunicações espirituais, que era uma prova nossa, essa separação precoce e dolorida. Mas para ver como nós nos comportaríamos, tanto eu aqui como ele do lado de lá, né? Com a distância e com a questão dos filhos. Então, tem tudo isso, né? E tem também, além dessa prova expiação, a reparação, que faz parte, né? A reparação, se nós prejudicamos alguém, e tem a reparação. Agora, interessante é que, na verdade, é como se fosse, não tem uma régua que separa prova, expiação, reparação. É muito misturado. Às vezes, uma experiência aqui na Terra está envolvendo prova, está envolvendo expiação, está envolvendo reparação também. Então, é um pouco de tudo. Agora, tem sempre uma tônica maior. Às vezes é mais prova, às vezes é mais expiação, às vezes é mais reparação. Agora, um dos relacionamentos mais bonitos que eu acho é o missionário. Esse é lindo, né? Tem uma obra muito bonita, né? Renúncia. De Emmanuel. Eu adoro essa. Quando Alcione, ela vem num planeta superior e ela reencarna para ajudar o Pollux, lá na época da França, acho que é Luís XIV. E ela vem, e é um trabalho missionário arriscado, porque ela vem para um planeta inferior. Você não regride, mas você pode se comprometer. Você pode se endividar aqui na Terra, numa determinada encarnação. Mas ela tem sucesso. Ela vem e ela ajuda o amor dela, que era o Pollux, né? Quer dizer, ela, no outro planeta superior, ela vem em busca daquele amor que ela tinha aqui na Terra. E logo e no começo ela é alertada. Exatamente. Que ela poderia cair de alguma forma. É o risco que tinha da reencarnação. Aliás, quando a gente fala de reencarnação, às vezes as pessoas têm medo da morte. Olha, nós trememos mais para reencarnar do que desencarnar, a gente está voltando para casa. Agora, se nós estamos no mundo espiritual, nós estamos cheios de boas intenções, mas eu me lembro uma frase interessante de uma determinada obra espírita que disse: olha, a água mais pura em contato com a terra vira lama. Então nós às vezes temos muito boas intenções, mas quando reencarnamos aqui, no embate, inclusive, é o próprio corpo, corpo material, não é? O corpo animal, a animalidade que briga com a espiritualidade nossa. Né? Então é aquela briga constante da gente disciplinar essa animalidade, né? Discipliná-la para ter um uso útil, né? E que realmente não é muito fácil. Então nós mencionamos aqui provas de expiação. E tem, Álvaro, também os casamentos missionários, que a missão não é de um para com o outro, mas é dos dois para com a sociedade. Tem, né? Missionário. Daí é um. Muitas vezes eles nem filhos têm, porque tem no projeto trabalhar, são estéreis às vezes até, mas para trabalhar para a sociedade, né, em algum, e um vem só para dar suporte para o outro, né? A conversa tá bastante gostosa, eu já volto aqui, deixa eu só falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. Amigos ouvintes, muita atenção para essa orientação. Espíritas, amai-vos. Este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. Com esta frase, o Espírito da Verdade nos adverte sobre a importância do estudo para a aquisição de valores elevados. Por isso, vamos empreender o estudo sério da doutrina espírita. Mas atenção, comece pelo começo, lendo as obras básicas da codificação espírita. E são elas o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e a Gênese. Lembrando que você pode adquirir estas e outras obras na Livraria Espírita Allan Kardec, que fica na Rua Voluntários de Piracicaba, número 583, esquina com Alferes José Caetano. A União Rádio Web é um projeto vinculado à USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba, e é mantido com a colaboração de um grupo de abnegados companheiros que, unindo esforços, tornam possível que a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos possa alcançar os corações que dela necessitam. Agradecemos também a USE de Santa Bárbara do Oeste pelo patrocínio do programa Visão Espírita, edição de domingo. E você que ainda não colabora, participe. Ajude a manter a União Rádio Web no ar. Você pode anunciar o seu negócio ou a sua empresa no site ou no nosso aplicativo, tanto para Android como para iPhone, para iOS, ou, se preferir, deposite qualquer valor na conta poupança número 71850-4-500, agência 5189 do Banco Itaú. Repetindo, conta poupança 71850, dígito 4-500, agência 5189, Banco Itaú. E para acompanhar, num processo de plena transparência, a utilização de cada centavo da sua contribuição, você acessa a unionradioweb.com.br, prestação-d-contas, e você vai ver lá como a gente utiliza a sua doação. Agora nós vamos tocar uma música. Olá, amigos, estamos de volta. Só para explicar, teve um probleminha técnico, não tínhamos aqui a música no ponto para tocar. Tocamos no nosso próximo programa Ave Maria de Schubert. Fica o nosso compromisso para a próxima quarta. Ah, agora eu vou mandar uma pergunta para a Marina, viu, Marina? Considerando que a Terra é um mundo de provas e expiações, nós falamos de almas gêmeas, né? Como sermos felizes em nosso casamento? Primeiro, a gente precisa começar a mudar nosso conceito de felicidade. Então, se a felicidade para nós está nas coisas materiais, a gente tem que pensar que o casamento tem outros propósitos. E a questão material faz parte, mas não é o propósito maior. Então, nós entendemos que felicidade, às vezes, é superar as dificuldades do próprio casamento. Essa luta, esse desafio, né? Quando a gente busca esse caminho de superar os desafios, nós podemos dizer que somos felizes no casamento, dentro daquilo que é possível. Lembrando que, já no Antigo Testamento, Eclesiastes afirmou: nem a beleza, nem a saúde, nem o dinheiro e nem os três juntos trazem felicidade. E nós ainda estamos, a grande parte da humanidade, com esse olhar para a beleza, para o dinheiro e para a saúde. Mas nós temos que ir além. É o momento agora. Né? E a vida está nos conclamando, porque as coisas estão mais difíceis, né? No momento que nós estamos vivendo, inclusive os relacionamentos. E para completar, a gente lembra que a ciência também já chegou a essa conclusão. Exatamente a conclusão que Eclesiastes chegou. E foram mais de 27 mil pesquisas científicas a respeito da felicidade. E eles concluem que felicidade é ter bons amigos. E aí que pode se estender para o casamento, porque nós temos que ser amigos do nosso cônjuge. E buscar alguma coisa que está além da vida material. Eles sugerem, pode ser Deus ou uma espiritualidade. Veja como é, e nós precisamos saber disso, porque são questões científicas. Eles testaram, fizeram, usaram técnicas como Kardec usou para a espiritualidade, usaram para as questões psicológicas, que não são aquelas de laboratório com microscópio e tudo, mas são comportamentais. Então, olha que grandeza, né? E o Espiritismo vem nos dizendo isso há 150 anos. Então, esse é o caminho, Sérgio. Nós mudarmos nosso conceito de felicidade, que esse Eclesiastes já disse, nós não entendemos, mas agora a ciência disse, o Espiritismo disse. Então, vamos mudar nosso conceito. É superar os desafios morais. Você sabe, Marina, ontem eu estava me preparando, ouvindo um vídeo do Rossandro Klingen. Ele usou uma frase que tem a ver com o que você está falando. Ele disse assim: não devemos esperar ser luz para servir. Nós devemos servir para ser luz. Então, na verdade, o conceito de felicidade está um pouco equivocado, né? Porque eu deveria servir e isso deveria me fazer feliz. Eu estar servindo as outras pessoas, servindo. E muitos de nós buscam a felicidade como ser servido, como querer para si. Mas como não está no dinheiro, não está em nada, vamos esquecer. Toda essa parte material é importante, mas precisamos ir além. Muito bem, uma pergunta para você agora, Álvaro. Nós falamos bastante dessa preparação, do plano espiritual, de toda essa coordenação que há. E a pergunta é uma pergunta complexa, difícil, né? Por que que os casamentos ainda fracassam? A Marina, de certa forma, avançou bem aqui nessa explicação. As duas perguntas se complementam, né? E hoje já tem no Brasil, depois de 15 anos, de acordo com o IBGE, o último censo, depois de 15 anos, 55% dos casamentos se divorciam. E os estudiosos mostram, por incrível que pareça, que mais de 30% dos casos do divórcio é um esfriamento do relacionamento conjugal. Então a pessoa não perde o diálogo, não se conversa mais. Em grande parte, não podemos esquecer que nós, por espíritos imortais, temos uma bagagem de virtudes e defeitos armazenados no na nossa mente espiritual, que é eterna, né? E ficam, aqui numa linguagem mais psicológica, no nosso inconsciente profundo, que migra para o nosso consciente. Esses traumas, essas decepções. E se nós não tivermos uma reeducação aqui na Terra, no aspecto sentimentos, moral, não desenvolvermos um ideal superior, e basta quando eu falo ideal superior, olha o exemplo dos cristãos entrando no circo romano para serem queimados vivos, devorados por leões, sem perder o ideal cristão. Então, o dia que o homem, eu falo homem e a mulher, evidentemente, eles tiverem o ideal da família mais firme, mais forte, da responsabilidade desse relacionamento, de ter os filhos e criá-los e educá-los, com toda certeza, esses desentendimentos irão desaparecer. Nós não falamos de uma pequena porcentagem de infelicitações, às vezes o relacionamento não está indo muito bem, com esses casais que se divorciaram e recomeçaram suas vidas e foram bem mais felizes do que antes. Mas isso é um percentual pequeno. Mas quando você vai para 55% de divórcio dos casamentos, de cada 10, quase 6 casais separarem, aí é muito elevado. A gente vê que banalizou o relacionamento. As pessoas não estão realmente aos primeiros embates já desistem. Começa na luta e já começa a desistir do início, né? Então, o que nós precisamos é um pouco mais de espiritualização, e a Marina referiu sobre isso, do relacionamento, a pessoa trabalhar juntos, né? Entender que a parte física, né? Se até as belas rosas perfumadas, elas vão murchar e vão perder o perfume. Nós também vamos, igual as rosas também, vamos murchando também com o tempo, né? A gente, aliás, na minha idade já murchou bastante. Então é natural, né? Então, assim, se não desenvolver essa religiosidade, fica difícil. Eu acho que o mais importante é o diálogo no casal. O casal não dialogar, não conversar, um valorizar, se interessar um pelas coisas do outro, fica muito difícil realmente dar certo. Por isso que o espiritismo é tão importante, né, Marina? E talvez, Álvaro, você tocou nesse ponto da banalização. Com todas as facilidades que nós temos na vida agora, se nós, de fato, continuamos a ver o casamento mais de um ângulo material, materialista, nós também estamos tratando ele como algo descartável. Exato. Né? Poderíamos pensar que isso inconscientemente esteja acontecendo, porque nós queremos tudo rápido e pronto, e casamento é uma construção. Você mencionou a questão do divórcio, 55%, e segundo os estudiosos, quais são as principais causas que provocam? Olha, a principal causa, nós mencionamos, ainda é esse esfriamento, né? O casal está ali junto e passou aquela fase de encantamento, não encontrou o que queria. É cheio de amor para dar um ao outro, aquele casalzinho junto, bonitinho, e daqui a pouco começa a ver as dificuldades. Então, às vezes a mulher coloca no marido, que tem que ser o príncipe encantado, aquele que vai atender todos os seus caprichos, vê às vezes a própria figura do pai no marido, que vai protegê-lo e vai de tudo. E o homem às vezes vê na mulher aquela que a mãe que vai cuidar dele, né? Esquece que na verdade é uma parceria, um vai ajudar o outro, né? Para subir realmente a montanha, a escalada da vida, né? Um dando a mão ao outro, como dois alpinistas juntos subindo, né? Então um realmente contribuindo com o outro. Então realmente esse afastamento, essa falta de diálogo é um problema. A segunda causa é, por incrível que pareça, a questão econômica. Uhum. Então é apontado como a segunda causa do divórcio. A terceira é a infidelidade conjugal. Mas quando chega na infidelidade conjugal, é porque lá em cima já não tem diálogo mais. Né? Duas. A infidelidade conjugal é quase que uma consequência. Álvaro, é um dado de pesquisa esse. É dado de pesquisa. Você vê que a dificuldade financeira entra e não é suportada, que é uma questão material, né? Por falta da espiritualização do relacionamento, do conceito moral que tem o casamento, que nos diferencia dos animais, como dizem os espíritos. Então, a gente teria que, né, dar um olhar diferente para as questões financeiras, ao invés de nos separarmos, nos unirmos mais, né, Álvaro, para superar. O casal que for espírita, sem nenhum detrimento a outras religiões, outras correntes religiosas, mas o casal espírita, não que não tenha divórcio no espiritismo, tem bastante. Sim. Também, né? Mas o casal espírita, pelo menos, ele compreende, está esclarecido da importância que é esse relacionamento. Então, pelo menos, ele sabe, olha, é importante. Porque hoje, muitas pessoas se casam se descasam como se fosse trocar de roupa, né? Como se fosse muito simples, esquece que é um compromisso. Os reflexos que causa no espírito, né? E quando tem filhos, por exemplo, não? É, o compromisso, a responsabilidade. Então, eu acho que está faltando esclarecimento e a pessoa tem um ideal mais firme da, da importância dessa existência aqui na Terra, por que que eu estou encarnado? O próprio valor à vida, né? Valorizar a experiência reencarnatória, né? Você está se conduzindo aqui na Terra, ter uma experiência de encontrar alguém, formar uma família, isso tem um objetivo maior. Eu me lembro uma passagem que está no livro Boa Nova, e é um diálogo de Joana de Cusa com Jesus. Então, Cusa era um intendente romano lá em Cafarnaum, muito rico, mas naquela época, com os valores da época, uma vida libertina, né? E Joana de Cusa, já seguindo Jesus, não aceitava isso. E ela queria conversar com Jesus, que Jesus lhe desse autorização que ela ia se divorciar do Cusa, que queria ser cristã. E Jesus disse, não, você não estaria com ele se não tivesse a razão maior para isso. Se ele tem esses problemas, ama-o mais ainda, resgata-o, fique com ele. E ela aceita e fica com o Cusa, tem um filho com ele, até que ele fica doente e falece. Ela fica pobre, ela vai trabalhar como servente nas casas dos patrícios, depois tem a ida dela para Roma, e ela lá em Roma, então, ela é presa na catacumba junto com o filho e levado para o circo romano para ser queimada vivo. E aí tem aquela descrição muito boa do Divaldo, né? Quando o Carrasco pede para ela bijurar a Jesus. Aí o filho dela pede que ela faça isso. Eu falei, não, eu não pude seguir Jesus lá atrás, agora eu vou segui-lo, não. E ela é queimada junto com o filho, né, perde a vida, mas não abre mão de seguir o mestre. Então você vê essa índole, essa vontade, essa bandeira cristã, claro que nós estamos muito longe disso, mas pelo menos um pouco a gente tinha que ter desse ideal cristão quando forma a família, de cumprir o seu papel, né? Essa história que você contou, eu gosto muito. A Joana é um dos personagens do Boa Nova que eu gosto demais. E ela deixa aquela frase maravilhosa, porque enquanto ele estava colocando fogo, ele fala, esse teu mestre só te ensinou a morrer? E ela responde, não, me ensinou também a te amar. Muito bonito. Nossa, maravilhoso. Maravilhoso. Muito, muito bonito. Você vê, naquela época já uma capacidade de perdão e de amor incondicional, né? Tinha muito compreendido bacana. Verdadeiramente a mensagem. Sim, mas é interessante a resignação dela em aceitar o marido devasso, né? E não abandoná-lo. Eu deixa brinco. Claro que ser cristão é isso, né? Se ela fosse deixar o marido para ser cristão, o que ela ia poder fazer no trabalho cristão? Pregar. Mas não é melhor viver do que pregar, né? Viver. É um passo adiante. Mas o esclarecimento de Jesus, ele é muito... É perfeito. Não estarias com ele se não tivesse um propósito maior para isso. Que é o que define tudo o que temos dito sobre o casamento. Ou melhor, que os espíritos disseram e nós estamos aqui comentando, né? A gente fala isso, né? As pessoas que têm essa experiência, às vezes, conjugal frustrada pela infidelidade. Mas nem sempre a pessoa consegue perdoar. Mas aquele que consegue, como Joana fez e Joana perdoou, ela se redime dessa experiência, né? E como que a gente consegue melhorar esse relacionamento? Olha, eu acho que isso aí, né, Marina? Isso aí melhorou o relacionamento. Essa DR aí vai ter que... eu acho que muito disso tudo a gente já veio falando, né? Essa questão da espiritualização, de mudar o conceito de felicidade. Lembrar que nós gostamos muito de ser respeitados, então respeitar. Que nós não gostamos de ser traído, então não trair. Eu acho que lembrar Santo Agostinho faz muito bem, né? É. Faça aos outros aquilo que queriam que os outros fizessem. Numa relação, é bom se perguntar essas questões, porque, vamos dizer assim, como os espíritos disseram que o afrouxamento dos laços de família seria um recrudescimento do egoísmo, o que a família faz que não deixa nós sermos mais egoístas ainda do que somos? Ela faz com que o eu seja nós. E se não for nós, não funciona. Então, ela vai exercitando-nos ao nós. Quer dizer, o meu parecer sozinho não funciona. Tem que ver o que harmoniza para todos. Então, é a primeira escola que nós aprendemos a conjugar o nós, né? Então, tudo isso compõe esse trabalho que é conviver na família. E se a gente aprende, né, Álvaro? A gente melhora a sociedade, porque nós vamos ser pessoas melhores no trabalho, no convívio, seja lá qual for, de que instituição ou espaço for. É, o casal, um não pode ver o outro como uma bengala psicológica, né? Então, ele não pode querer se depender do outro no aspecto psicológico. Olha, peraí, ele tem que ajudar. É um companheiro, estão caminhando juntos. Não pode um querer ser possessivo. Não, é uma parceria que vai existir ali. Porque nós estamos juntos, mas somos espíritos eternos com uma longa caminhada. Então, um tem que dar o espaço do outro, respeitar o espaço do outro. Muitos problemas que acontecem, eu acredito, foi uma falta de diálogo lá atrás, no início. E não que não possa acontecer agora, mas para aqueles jovens casais, porque seja interessante, um casamento é igual construir uma empresa. A empresa tem um contrato social e um relacionamento, senta e conversa sobre tudo, o que cada um está esperando um do outro. Porque o que é conversado, o que é acordado, mesmo que depois haja modificações, mas que não fuja muito daquilo que ficou, pelo menos, acertado lá atrás. Para mim, eu digo, me ajudou muito ter conversado isso desde o início. Número de filhos, estilo de vida, o espiritismo. Porque nós, como dirigentes espíritas, é complicado se a esposa ou o esposo não reconhecer esse trabalho que está fazendo, né? Eu tenho atividade espírita, às vezes, 5 vezes na semana, né? Tem que estudar, ficar isolado estudando. Então, se não tiver uma companheira, ou vice-versa, se for a mulher que for dirigente espírita, que compreenda isso, fica muito difícil, né? Então, eu acho que o diálogo é muito interessante, estabelecer lá no início o que cada um espera do outro. Porque não chega lá na frente, aí vão aparecer os problemas, as dificuldades. Né, eu gostaria muito bem. Eu gostaria de fazer um alerta para aqueles que não fizeram suas programações, mas que estão ainda no barco, sobre o ciúme. Porque o ciúme é um componente muito grave. A gente vê, né, Sérgio, Álvaro, até com esses feminicídios, né, a questão da honra e tudo. Mas, independente disso, em situações mais brandas, o ciúme, ele não deixa de ser, quando ele é exagerado, um pouco de cuidado com o outro é louvável. Mas quando ele passa a ser exagerado, que nós tenhamos em mente que é um sinal importante de adoecimento pessoal. E que buscar ajuda vai nos fazer ser melhores e mais felizes. O ciúme, ele entristece, adoece e não nos deixa crescer. Ou nós iremos crescer depois em outra encarnação, porque nessa nós iremos definhar. Então, ele é um sinal de baixa autoestima, ele é um sinal de insegurança. E em tudo na vida nós temos que buscar o melhor e a melhora. Pede ajuda, né, Álvaro? Pode ser dentro do seu campo religioso, ou você pode pedir ajuda psicológica. Dentro dos serviços públicos tem. Então, não deixe de pedir ajuda, não deixe um relacionamento ser destruído por causa dos ciúmes. Um pouco de cuidado, de interesse pelo outro é bom. Quando se excede, é uma tristeza muito grande. É um sinal escancarado da necessidade de pedir ajuda. É aquela velha ditada, né? A diferença do veneno e do remédio é a dose, é, né, a Marina? Dose, Porque tem que haver interesse um pelo outro, mas tem limites, né? Tem limites. E nós ficamos entristecidos de ver. Tem. Mas o apelo é não deixar de procurar ajuda. Falando agora, acho que é uma pergunta importante, tocamos de leve nisso. falando sobre o sexo. O sexo é fundamental num casamento, num relacionamento? Ninguém vai negar a importância da sexualidade num relacionamento. Até porque no nosso nível evolutivo, ele é necessário não só para a procriação de filhos, mas a própria estabilidade do casal. Então o sexo não é apenas para procriar. E o sexo, quando existe amor, claro, sempre o amor no relacionamento, ele é muito importante. Mas o fundamental é a amizade, o carinho, a atenção que eles possam desenvolver. Porque vai, o tempo vai passar, aquela sexualidade vai diminuir com a questão dos, naturalmente da idade. E você vai ver, às vezes, casais com a idade bem avançada, idosos, mas se trata com tanta ternura, com tanto carinho, que toca profundamente o coração quando a gente vê aquela diferença, aquela tensão de um com o outro. Ou seja, gradativamente foi construído uma espiritualização naquele relacionamento, superando a questão da questão da própria sexualidade. Então, acho que realmente ele é importante, mas não pode se restringir a isso, porque senão não haveria tantas separações assim, tantos divórcios, tantos desencontros. É porque está faltando realmente o sentimento mais profundo do amor, do carinho, da amizade, da preocupação um com o outro, cuidado que um vai ter com o outro. Então isso tem que ser trabalhado, não pode ser negligenciado. Né, Marina? É, eu acho também. Separando sexo de luxúria, para a gente poder entender profundamente a importância do sexo na nossa vida, ele é um dínamo psicofísico, né, que não só cria vidas, né, mas energiza o ser humano. Mas também, voltando na quantidade do veneno, é remédio ou não, os exageros, eles também adoecem. Então, separando da luxúria, o sexo, ele é uma coisa maravilhosa. E como disse o Álvaro, ele complementa. E na medida justa, naturalmente, ele se acomoda, né? Então, é maravilhoso. É o sexo, a sexualidade que faz o filho deixar a casa dos pais e construir seu lar. Então, veja o tamanho da capacidade divina na construção de nós, né? Como ele pensou em tudo, porque senão nós acomodaríamos com o conforto que temos. É verdade. Então o sexo é uma força propulsora, né? Ele nos enche de energia para buscarmos a construção de uma nova família. Então ele é maravilhoso, só não pode ser banalizado. Nem vulgarizado, né? Nem vulgarizado. Vocês deram um gancho para uma próxima pergunta. Então, na verdade, falou de luxúria e vulgarização do sexo. Pode, então, existir influência espiritual que cause esses conflitos conjugais? Álvaro, o especialista em obsessão. Olha, nós interagimos com o mundo espiritual a todo instante, né? Não tem uma separação do mundo material com o mundo espiritual. Nós estamos aqui, como diz o apóstolo Paulo, uma multidão de testemunhas nos observam, né? Temos aí, nós mencionamos, pouco mais de 7 bilhões de encarnados e 20 bilhões de desencarnados. Então nós estamos aqui interagindo com o mundo espiritual. E o pensamento, ele é mais rápido, a velocidade é mais rápida do que a luz. Então nós temos aí um pensamento qualquer, vai atrair. Então se o casal, a família, faz o evangelho no lar, tem uma vida equilibrada, existe o amor, o respeito, a ética, a honestidade, esse lar está totalmente protegido. Então as barreiras magnéticas, espirituais, que circundam esse lar, protegem a alcova conjugal, o momento de intimidade daquele casal, nenhum espírito perturbador vai entrar lá. Mas se o casal é desequilibrado, vicioso, e não tem a moral elevada, aquele lar não tem realmente a estrutura. E vai acabar, né, Álvaro, se ligando às forças viciosas. Vai, espirituais, por sintonia, né? Porque, veja bem, nós temos o nosso livre-arbítrio de decisões, mas nosso livre-arbítrio é mental e nas nossas atitudes. Eu penso o que eu quero. Mas a partir do momento que eu penso, eu emito uma mensagem, um convite para atrair essas entidades que estão vibrando nessa faixa moral. E a partir do momento que eu os convido para o meu ambiente, espíritos elevados ou espíritos atrasados, eu vou estar me conduzindo conforme. E quando age, principalmente. Quando age, principalmente. Mas antes a gente vai pensar. Vai pensar. Então, essa sintonia que ela é muito importante. Então, se o casal quer ser feliz, quer ser harmônico, fundamental que cultive o evangelho no lar, frequente um centro espírita ou sua corrente religiosa, mas no mínimo uma vez por semana, né, que leia boas obras, evite programas que sejam de moral duvidosa, obras de moral duvidosa, porque o mundo já está tão difícil, tão complicado, a gente fazendo tudo certinho, imagina a pessoa derrapando na lama dessa maneira. Então realmente a influência espiritual existe desde que nós estabeleçamos esse contato, que nós possamos ter um contato positivo, um contato mais elevado. Então, infelizmente, nós estamos quase terminando o programa. Tem tempo para a última pergunta e comentário de vocês. Então, Marina, você já tocou um pouco nesse ponto. Mas conclui aí agora. Conclui, faz um resumão para nós aí. Qual a sugestão de um casamento feliz e duradouro? Levando em consideração o nosso orbe, né? Que nós temos todas essas dificuldades ainda. Na questão da espiritualização, nós temos que, já foi dito mesmo, tentar, enquanto somos jovens e estamos em busca do parceiro ou da parceira, levar em consideração que um casamento pensado, estruturado, buscado com interesses espirituais e não materiais, terá mais chances de durar. E que se esse casamento durar, nós vamos ter, assim, muitos benefícios nas nossas vidas. Porque todas as vezes que nós destruímos relações e quando essas relações são pautadas por compromissos de cartório e tudo, são muitas perturbações que nós vamos somando. Então, para aqueles jovens que estão em busca, nós dizemos isso. Para os outros que já estão casados, sempre há tempo de reverter, procurando o diálogo, como bem disse o Álvaro, procurando vida interior. Nós não podemos nos ceder às ilusões da vida sem nós termos vida interior. Vida interior que comporta a religiosidade, o evangelho no lar, os interesses da família serem conversados. Nós não fugimos muito disso, viu, Álvaro e Sérgio. E nós começarmos a pensar naquilo que nós já dissemos, no conceito de felicidade. Que no nosso conceito de felicidade tenha espaço para os desafios que o casamento traz. Porque se nós quisermos um casamento pronto, ele não virá. E aí nós descartaremos todas as vezes. E deixaremos descartar quando estivermos cansados, né? E muitas vezes só o será numa outra encarnação. Então, o que nós orientamos nossos filhos, né, Álvaro? A gente pode falar daqueles filhos e daqueles que condividem conosco. Além do que o que nós dissemos são orientações dos Espíritos também. É que eles respeitem o seu parceiro. Que eles façam para o parceiro aquilo que eles gostariam de receber. Nas atenções, no respeito, na paciência, em pequenas renúncias. Para poder viver o nós, não o eu. Egoísmo e relacionamento não combinam. Muito bem, estamos chegando ao final de mais um programa Visão Espírita. Se você perdeu alguma parte desse programa ou mesmo deseja ouvi-lo novamente, acompanhe os horários de retransmissão dessa edição. Às segundas, quartas e sextas-feiras, às 12 horas, às terças, quintas e sábados, às 4 da manhã e às 20, e aos domingos, às 4 e às 12. Acompanhe também o programa Visão Espírita ao vivo, todos os domingos, a partir das 9:30 da manhã. O programa Visão Espírita está no ar desde 1999. São 20 anos levando até você a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. São seus integrantes Alain Diniz Souza, Alex Bonafini, Álvaro Augusto Varga, Francisco Mourão, Geraldo de Tarso, Luiz Pessoa Guimarães, Maria Antônia Paduan, Marina Jevartoski, Sérgio Aguiar, que vos fala, o operadores de som André Sanson, normalmente de domingo, Guilherme Pereira aqui conosco, e a apresentação do Wilson Roberto Garcia. Bom, meu boa noite, o agradecimento a Deus pelo belo programa. A nossa internet bombou aqui, viu, Álvaro? Acho que um belo tema, precisamos repetir esse tema. Então, Álvaro, suas últimas palavras. Depois vou pedir para Marina se despedir e fazer uma oração para a gente. Agradecemos a oportunidade desse reencontro aí com nossos ouvintes, aqui com nossos amigos aqui presentes, aqui na rádio. E que possamos meditar nesse tema, no estudo da noite. Nós preparamos com muito carinho, pedimos desculpas pelas nossas limitações, mas pode ter certeza que nós tentamos ser o mais sinceros e dar de nós o melhor. E se tiver alguma dúvida pela internet, posso entrar em contato aqui, que nós poderemos responder também. Mas a família é a célula da sociedade, e que nós queremos que a célula brilhe na luz do Evangelho, a família cristã, porque nós somos criados para sermos felizes. E as dificuldades que porventura possamos estar atravessando, vamos ter fé em Deus, que o Pai Celestial vai nos prover, e seguir os mandamentos, os ensinamentos de Jesus. Agradeço a todos, uma boa noite. E passa a palavra para a nossa companheira Marina. Nós agradecemos também a atenção de todos, agradecemos a oportunidade do trabalho nesta rádio e queremos convidar agora os ouvintes para o agradecimento ao nosso Criador, que nos dá quantas oportunidades forem necessárias para o nosso aprendizado. E aproveitando o muito que foi dito nesta noite a respeito da nossa programação antes de virmos à Terra, pedimos ao Pai, dentro do nosso recolhimento, que nos inspire a todos aqueles que estão ouvindo também, na busca do sentido maior da nossa existência, para que não nos venha acontecer de, ao retornarmos para a verdadeira casa, para o verdadeiro lar, nós tenhamos nos arrependido pelas pequenas coisas que deixamos passar. Lembrando que se fizermos aos outros aquilo que gostaríamos que nos fizessem, uma boa parte de nossa existência já começa a ser resolvida. Aquele olhar, Senhor, de amor e de respeito para o próximo. Abençoa-nos a nossa noite de sono e que neste desprendimento, nesta emancipação da alma desta noite, possamos retomar pé e consciência daqueles planos que fizemos. Mas para isso, entremos em intimidade com o Pai nas nossas orações ao deitarmos. Que assim seja. Você acabou de ouvir programa Visão Espírita. Fique agora com a programação da União Rádio Web, semeando as sementes do amor.